natural da loja Renata Tecidos, a moda em tecidos. Eu sou estupim da bomba, é você que me faz ser assim. Se não quer ver o estouro da bomba, não encosta esse fogo em mim. Eu sou estupim da bomba, é você que me faz ser assim. Se não quer ver o estouro da bomba, não encosta esse fogo em mim. Se não quer ver o estouro da bomba, não encosta esse fogo em mim.